tormentos, dúvidas que fazem lágrimas rolarem no chão. A insegurança te põe desespero, tua alma num aperto grita: socorre-me, oh Deus. Dançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Esse seu problema te torna incapaz. O medo do futuro um grande mal te traz. A fé que te abate te joga pelo chão. A única solução é gritar: meu Deus, cuida de mim! Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entrega teu caminho e confia nele, e descansa no teu Senhor. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. E viva a maravilha de ter um amigo em todo momento, pois seu coração merece a paz que ele tem. Confia nele, e o mais ele fará.